Notícia em dobro. Seu olhar sempre está muito longe de um lugar que se chama solidão. Chego a pensar que você se esconde na minha paixão. Pensamento distante, eu me pergunto o que foi que eu fiz, mas são palavras que ninguém responde. Te vejo infeliz. Paixão sumiu.